baby, pua sibu. Dire, dire, dire, baby, pua sibu. Dire, dire, dire, baby, pua sibu. Dire, dire, dire, baby, pua sibu. Dire, dire, dire, baby, tu asibu.